vai fazer 5899, identifique no Cron de Duna, descida para 2000 pés, ou ajuste na 0 na 0. Na Cron de Duna, 2000 pés, ajuste na 0 na 0, até que não foi mais nada. Torre Salvador, boa noite, são 3891, final da ano 0, você depois embaixo da base. Continue em aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vem, te aguardando, 3891. De gol no 896, certifique o de Duna, descida para 2000 pés, ou ajuste no 090. 805, seu solo azul no meio, ali vai direito, 219 só. Tá 219, eu vou no 805. O solozinho tá no 43. Sim, 43 é direto com o produtor ao norte. Quem vai estar falando do 43 direto, comprou o Doral Norte, para autorizar o nosso João, vai ser o 040, controle de 128, com 118, 450, com 03 agora. 00 graus, 1, 2, 9, livre o pulso. Livre o pulso, você está 3 aí, Fabião. Tem balizamento noturno na localidade que vai pousar? Afirmativo. Então agora é o livre acionamento para decolagem de chamador, no 895. 7295, grato, livre acionamento. Salvador, Salvador, boa noite, eu vou no 805 na Alfa. No 805 na Alfa, Alfa, chamante, Juliette. Confirma? Chamante, ataque foi Juliette. Chamante, sou Juliette, eu vou no 805. Pode considerar o gol, Alfa, Juliette, 05. Alfa, Juliette, para 05, eu vou no 805. O ingresso na Alfa e mantém posição antes da Juliette. Ingressa na Alfa e mantém posição antes da Juliette. Vicente, inicia o táxi, tem interseção, vai guardar a passagem da aeronave que está taxiando aí o Renatatan, para depois prosseguir até a interseção e fazer a decolagem direta com proa nordeste, ok? Tá de volta, Renatatan, vai guardar a passagem da mesma. Opa, mal da demanda. Estabilizado no lock, aguardando o blind do azul, 4062. 4062, completa final, chama a torre 1895, tamo bom. Chama a torre 1895, boa noite, azul 4062. Web 5899, está autorizado a final do procedimento. Autorizado a final do procedimento, é 1795. Papatango, Sierra Hotel Yankee, está a 8 milhas para Coral, se está encerrado, chama a frequência 1201, não tamo bom. Segue na aproximação, aguardando autorização. 4062. Rui Lima, pode iniciar a decolagem passando por trás da aeronave que está taxiando aqui, cruzando imediatamente a pista, segue para o Nordeste. Está ciente, está autorizado a iniciar a decolagem após a passagem da tampa. Vai na retaguarda, o Papa Rui Lima. Após a aeronave da companhia, direto por trás da aeronave. 300. Autorizado a final do procedimento, sai como número 2, forma estabilizada. Ok, voo no 8, na 7. Passando Walter Market, o azul 4062, baixar travado. Livre pouso, vento 1,00 graus, 1,09. Livre pouso para o 4062. Barro meu Lima já fora do solo, já livrou a 1,028. Mas, Gilson, decolagem foi os 2,1. Chamo o controle agora para a frequência 2,08. 128 graus, senhor meu Lima. Boa noite. 462, confirmo, livre pouso, 1,00 graus, 1,09. Afirmativo, autorizado, pouso, 4,062. Controle Salvador, muito boa noite, é o Triplo Papá Romeu Lima. Boa noite, Triplo Papá Romeu Lima, via litoral 510, forma seu sistema de pouso. Pode confirmar, senhor? Confirmo seu sistema de pouso. Só 20 minutos para o estimado, só um segundo que eu vou te dar exato. Pronto, ciente da aeronave nacional. Gente, quanto tempo a gente espera? 3,12. Senhor, o Papa Romeu Lima estima pouso aos 0240. 0240, copiado Papa Romeu Lima, informe. Vai chamar livrando o Papá Romeu Lima. Está autorizado, ali manter. Ali mantém, 3152. Solos 23, liga direito, 219 solo. Liga direita, chama o solo 119, azul 4062. Boa noite. Solo Salvador, boa noite, o azul 4062, fechou para o táxi. Confirme Alfa Quilo Pátio 2. Pátio 3. Alfa Quilo Pátio 3, eu sou Pátio 3. Livre decolagem, vento 100 graus, 101. Um segundo, olha, com os 2000, controle 2008. Controle, Salvador, tá 3152, passa 1500. Controle, tá 3152, contato cadastro, para o nível 330, saída Puca. 330, Puca. Objeto 5899, torre 2895, seu bom pouso. 2895, bora, já foi cantado. Salvador, muito boa noite, objeto 5899, final do procedimento baixado travado. 5899, livre pouso, custo 0, vento 100 graus, 109. Livre pouso, objeto 5899. 295, 1896, boa. Tipo, Papa Romeuzinho, manda um atraso para a tomada, frequência livre, tem um povo. Graças, senhor, frequência livre, uma boa noite. Valeu, Lima. Boa noite. Direito 219 solo. Direito 219 solo, é 7599. Torre, boa noite, Gol 1896. 896, continue aproximação, guarde autorização de pouso. Gente, Gol 1896. 5899, lembrou-se? Objeto 5899, boa noite, Alfa Juliette, remoto 12. Alfa Juliette na remoto 12, objeto 5899. Pouso 896, vento 1, 00 graus, 1, 2, 1. Livre pouso, gol no 896. Pouso 3152. Consiga. 940. Recife, chama Recife. 12545 e alterna 12685, tomou voo. 2545, 2085, obrigado. Oito nove meia, solo aos 33, direito 219, solo. 219, lembrar, 896. No 805, da Alfa, autorização para Natal. 805, autorizado Natal, nível 370, autorizado no 10. Recorda a pistão no 0, primeira curva esquerda na Fuca, trânsito com Zipara, controle no 208, aciona 5561. Para Natal, na Apple do 1-0, decolando da 1-0, curva esquerda primeira. A TV é pouca transmissão de bairro, controle de 1-2-0-8, campanha 561 no voo, 1-8-0-5. Correto, já um pushback está no mesmo. É, pois está confronto, está no portão 5, voo no 8-0-5. Sim. Salve, Salvador. Boa noite, voo 1-8-9-6, livrou. 1-8-9-6, boa noite, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 0489.